chegando com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Uma vez que neste horário no rádio nós temos várias opções de programas bacanas e você opta por ouvir o Pretinho Básico. Muito obrigado. Uma da tarde, estamos chegando com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival, que é depois de amanhã. Tá chegando a hora. Se beber, não dirija. Que maravilha. Fala, KG. E aí, beleza? Me sentindo uma banda na constelação do Atlântida Festival. Olha que beleza. Olha, uma banda na maior maratona de shows indoor do Brasil. Me faltou essa. Aí eu usei a constelação lá do Sensacional. E aí, Porazinho, tudo beleza? Eu tô bem, meu brother. Tudo certo. Muito bem. Hoje estive pela manhã bem cedinho no Bom Dia Rio Grande. Eu te assisti hoje junto com o Potter. L. Potter. Mano com o Capuzinho e o guarda-sol da Atlântida. Mano Chendes. Estivemos no colégio Marista Assunção em Porto Alegre. Um beijo pra toda a galera do Marista Assunção. Hein, aliás, essas ações do Atlântida Festival estão demais. Parabéns. É verdade. Aos queridos da assessoria de imprensa, do marketing, Flavinha Amor, que tá se virando em três pra fazer tudo acontecer. Também tava com a gente a banda Topas e o Mano Changes, da comunidade, que falou que o show da comunidade vai ser uma aula de ginástica. Mano Changes que tá completando um ano sem beber. Que maravilha. Mano Changes também já deixou pra trás dezenas de quilos. É verdade. Sabe qual foi a última vez que o Porã bebeu? Hã? No meu aniversário. É verdade. 26 de julho de 1900. Mas bebeu, né? 2010. Mas bebeu, né? Que é o aniversário do Neto também, não é? Não, sou dia 15 de agosto. Não, do Mr. P. E aí, Maurício Amaral, beleza? Tudo, a Flavinha tá na petisqueira do Centro Histórico em Porto Alegre vendendo um ingresso premiado. Pô, demais! Vende um ingresso. O cara compra um ingresso e ele vem premiado, ganha outro. E às vezes ganha pra área VIP. Comprou um ingresso de R$50. Ganha um outro, tá com adesivinho? Ganha um outro de R$90. Isso mesmo. Baita promoção. Então, é na petisqueira do Centro Histórico de Porto Alegre. Na Siqueira Campos, quase no Mercado Público. É demais, inclusive, a petisqueira. Quase lá. Frente à paineira. Comprou ingresso, não veio premiado, mesmo assim ganha desconto numa refeição. Come um panini e uma coca por R$9,90. Pô, que beleza. Muito boa a petisqueira. Sensacional. E tu também, Marcos Piangers? Tô muito bem. Tá tranquilão? Tô feliz da vida, boa. Cara. Ontem tive no TV Com Esportes, ali no Diretoria. Sim, Diretoria, ontem à noite. Live do Bueno e da Débora de Oliveira. Eu, a banda Topas, Lito, também falando do Atlântida Festival, o grande KG, ensinamos a fazer a lambreta do Damião. Maurício, do Damião. Né? E o Maurício, foi muito legal. Lambreta do Pretinho. Legal. Foi demais. Depois joguei 5 minutos de bola com a banda Topas. Morreu, morri pro ano inteiro. Teve um teto hoje de manhã, enlouqueceu e agora tá aqui. É. Que beleza. Ô Marcos Pianz, eu fico muito feliz que a gente esteja junto aqui no programa, que esteja tudo bem. Vai me demitir. Não vou, tá tudo certo entre nós. É pior. Eu te entendo, eu gosto muito de ti. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta quinta-feira é o homem Galvão Criolo Neto Fagundes. E aí, meu compadre? Beleza, meu compadre? Vici de Gala, tem uma reunião importante agora à tarde? Pô, meu compadre, na verdade a reunião importante é hoje às 19h30, né? Ah, também, né? Cara, que mala. Tem que cantar um troço desse. É o Cajezinho, né? Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de brincar de índio. Ele canta, vamos brincar de índio. Vai ser mocinho pra navegar. Ah, então é nóis que tá, mano. Vamos juntos até as 2 da tarde aqui nessa grande vibe do Pretinho Básico, onde a vida é uma grande brincadeira levada a sério. Quinta-feira, 28 de abril de 2010. Anota essa frase aí pra eu concorrer no campeonato. A vida é uma grande brincadeira levada a sério. Baita frase! Esse daí é chupa, Mr. P! O Mr. P mandou dizer que tá chegando. Tá, beleza. Dia da educação. Pô, dia da educação, amigo. Vai tomar banho com esses dias aí, meu. Dia do joalheiro. O joalheiro. O joalheiro da metrópole, lembra? Cuide bem dos seu anel. Dia da sogra! Olha! Não, para aí, cara. Já foi dia da sogra esse ano. Dia da sogra é todo dia, cara. Já mandei. O Maurício quer fazer uma meia com a sogra lá. Uma média. Quer fazer uma meia com a sogra. É uma média, cara. Você faz meia com a sogra. Não faz, cara. Meia nenhum. O Piaget não entendeu o que é meia. Meia nada. Piaget não entendeu o que é. O que é? Nem meia, nem média. Santa Catarina é outro nome. O que é? Não é meia. Ah, é média. Dia da sogra. Mas eu vou te dizer o seguinte, a gurizada que tem agora entre 20 e 40 anos tá dando muita risada, pelo menos no Rio Grande do Sul. Vale a pena. É uma relação homo. Mas coxar a sogra vale, né, Bruno? É, o certo é uma média, uma média com a sogra. Meia um pouquinho pra cada um. Vale a pena ir ali. Que beleza. Vale a pena ir, você que não tem sogra, ir ali no viveiro de cobras da Redenção pra ver direitinho como é que é, né? Como é que a espécie se reproduz. Tiraram as sogras todas. É, o Minizu já era, né? É, o Minizu já era. Minizu já era, mas a cobra se encontra em qualquer lugar. As sogras saíram dali todas. Que loucura. Tinha no Red Bull Soulbox, aquele campeonato de maluco de carros. Tinha um carro que era o carro da sogra, que era uma cobrona gigantesca. Demais. E quem dirigiu foi uma velhinha, uma sogrona. Ah, é? A sogrinha barato. Desceu a... Ô, oh, beleza. Eu quero mandar um grande beijo pra minha sogra, oh, dona beleza, Eva, né? Claro. Que por Eva! Pouco... Aliás, cada um de nós aqui mandando, por começando por ti, porra. É, mas a dona Eva, manda por um beijo pouco, pra Eva. Ela não... Eva. Se a gente tivesse se conhecido antes, talvez ela fosse a minha esposa. Olha que loucura isso, hein, cara. Declaração. Com licença, pessoal. É, eu ia dizer, com licença, Maurício, mas eu sou do jogo de corações fortes do porra. Um beijo pra dona Eva, quem sabe a gente ganha bem na Mega gostoso, Sena, né? Dona Eva. Tá bem. E tu, é, Maurício Amaral, quer mandar um beijo pra tua sogra? Nominal, quero. Um beijo nominal. Quero mandar um beijo pra minha sogra, nominal. A dona... Como é que é o nome dela, Guilherme? Tá bem. E tu, compadre, quer mandar um beijo pra tua sogra? Beijo pra minha sogra. É que eu não tenho uma relação muito próxima. Ah, nem ok. Nem a própria filha tem. Melhor. Tu tem que noivar, querido. Que aí tu não sabe o nome da sogra. Cara, desculpa, a vida, Maurício, é uma brincadeira levada a sério, Maurício. Desculpa, tá? Às vezes a vida se mistura. Com um clima meio pesado. Não, não ficou nada pesado. Nada pesado, cara. Cada um com a sua vida. O que tem de pesado? Lógico. Tamo bem, tamo lindo. Tá tudo bem. E tu, Neto, mandou um beijo pra tua sogra já? Tu Pianjas, claro. Um beijo pra minha sogra que, graças a Deus, mora em Curitiba. Que beleza. E tu, Cagê? Dona Marli, um beijo pra minha sogra. Já viu o Cagê com a sogra no shopping? Pertinho de casa lá. Um beijo. Dona Merinda, um beijão. Tudo bem. E tu, Mr. P, manda um beijo pra tua sogra aí, querido. Como é que é? Um beijo pra minha sogra. Nominal. Dona Alice. Dona Alice, eu também quero mandar um beijo para as minhas duas sogras, a dona Dádia e a dona Tânia. Beijo no coração de vocês duas. Vocês duas são como a minha segunda e a minha terceira mãe. É que tu pega o Diogo. Não interessa quem eu pego. Tu conhece o Fabiano, cara? Não. Então não vem falar de Diogo, cara. Ah, então tá. Vamos nós aqui com os destaques comentados do Clique RBS. Hoje também é o dia do cartão postal. O cartão postal nasceu num quartel norte-americano no século XIX. O Cagê recebeu, né, o primeiro. Recebi, né? O primeiro cartão postal. Era uma foto... Um amigo teu, soldado, né, mandou. Era desenho, era desenho. Era uma foto daquela casa lá em São Luís Gonzaga, lá, te lembra? Isso. O dia hoje tá uma montanha russa, só digo isso pra vocês. E vai se transformar num trem fantasma. Que Mas loucura. Tudo vai dar bem no final. A BR-116 está interditada por tempo indeterminado. O que que aconteceu, legal, meu compadre? Me diga, que aquele dia que eu voltei da serra, eu disse... A pedra vai cair. Vai cair. Uhum. Caiu. Caiu. Está interditada por tempo indeterminado no vai e vem, nos dois sentidos, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A estrada está interditada desde a madrugada, depois de quedas de barreiras. Como são muito grandes, as pedras terão que ser implodidas para então serem retiradas. Que loucura. Eu me atrapalhei ouvindo essa notícia hoje, agora há pouco. E não entendi, porque quando eu ouvi, falaram que no trecho para ir de para Caxias tá tranquilo. Aliás, tá para pegar bom princípio, os dois sentidos estão interrompidos. Não, para ir para Caxias. É muito confuso. Pega bom princípio. Mas pra Gramado e Canela, BR-116 normal. Sim, okay. Sim, porque Gramado e Canela, é outra estrada. Sim, é? Por isso. É. Então eu não entendi qual era a... Não, mas é quem faz o circuito ali, que tá acostumado, sabe que é só entre Nova Petrópolis e Caxias que caiu a barreira. Desculpa. Cara, sim, então tu ir pra Gramado e Canela, tu vai pra Nova Petrópolis. Então é outra estrada mesmo. Sim. É muita confusão, amigo. É verdade. Pra Nova Petrópolis tem dois caminhos, certo? Subir uma pela por uma romântica. Forma. Isso, Itaquara. Tchê, eu prefiro a Rota Romântica. Não, claro, não. Gramado, eu tô falando Gramado. Sim. Nova Petrópolis. Gramado ou por Itaquara, isso. Ou a Rota Romântica. Romântica. Romântica. Isso. Ambos qual é sentidos a... dá pra chegar. Sim, qual é a que foi interrompida? Entre Nova Petrópolis e Caxias. Tudo bem. Então pra tu ir pra Gramado. Ah, por... interna, interna. É. Mas tu tá pensando pra aqueles lados? Por que que tá tão curioso, mano? Eu quero me situar, né? Do cara, tia, eu quero tá me situar, errado, eu quero saber qual é a estrada, que eu não consegui entender qual é a estrada. Ah, agora tem... lá, velho, né? Velho é assim, né? Cara? Agora tá depois claro. Do programa, vamos lá em casa. Quando é que tu vai pra lá de novo, Pi? Eu vou olhar na minha agenda. Tá. Aí a gente fala com o pessoal lá pra dar uma... Pega o mapa, pega o mapa. Uma acelerada. Desliga a TV ali, por favor. Os combustíveis sofrerão novo reajuste a partir de maio nos postos de Santa Catarina. Eu não vou ler essa notícia, não vou ler. É protesto, não vou ler. Não, vai ter que ler porque é... Tem que botar o nariz palhaço, né, cara? Porque ontem a gente falou que aí, na viagens. Segunda semana de maio os combustíveis iam baixar. Aí agora, a notícia de hoje é que os combustíveis vão aumentar na segunda semana de maio. Bom, então eu vou ler. Os aumentos podem chegar a 6 centavos no litro do etanol e 5 centavos na gasolina. E ainda 2 centavos no metro cúbico do gás veicular. No GNV. Apenas o diesel não será afetado. Desta vez, o reajuste é consequência da atualização da tabela utilizada pela Secretaria da Fazenda para cobrar o ICMS sobre combustíveis. Sempre tem um motivo para aumentar, nunca tem sempre motivo para baixar. E a sacanagem é que a maioria da frota, a imensa maioria da frota, posso estar enganado, circula com gasolina e álcool, né, cara? E diesel é mais usado em caminhões, né? Transporte. Notícia de hoje da Zero Horas. Caminhonetão. Os táxis vão aumentar e vão aumentar bastante o valor da tarifa. Em Porto Alegre. Meia-noite Porto Alegre. De hoje. Por causa, da meia-noite de hoje em Porto Alegre, por causa do preço da gasolina. Dizem eles, 65% dos táxis usa GNV. Gás. Usa gás. Todo, e aí quase sobe todo tudo. Táxi que eu pego sobe aqui a Silveira a 1 por hora. É por causa verdade. Do gás. É verdade. E aí vai subir tudo. Sendo que 65% usa gás. Não, mas é não que vai aí subir sobe, gás. Sobe a bandeirada, né? Outra e aí todos têm que subir. Outra coisa, a gasolina subir é um absurdo, porque a Petrobras, esses dias, não sei se vocês já falaram isso ontem, divulgou que o preço que a Petrobras vende a gasolina para todos os postos de gasolina não tem alteração desde 2009. Desde 2009, a Petrobras vende a gasolina a R$1,05 para os donos de postos. E esses donos de postos têm que pagar cerca de 40% de imposto. Que tem que repassar para o consumidor. O que daria mais ou menos R$1,50 o custo total. R$1,50 o custo total da gasolina. R$2,60. Daí daria R$1 de lucro, já R$2,50. Agora tá batendo em três, é R$1,50 de lucro. O preço do petróleo não tá variando tanto quanto a subida da gasolina. Não tem explicação alguma para isso. Nenhuma explicação para a subida do álcool, que é a entre safra da cana-de-açúcar. Mais ou menos também. Mas de fato teve problemas, mas que tá chegando agora, a época da safra, deve cair o preço do álcool. Mas, porra, né, cara? E aí? Aí vai cair, e aí, o que nós vamos fazer? E aí, o que você faz? Tu vai deixar de usar teu carro? Não mas vai. Tem sabe, ontem um magrão no Twitter me mandou assim, tá, tu vai me achar louco, mas eu acho que a gasolina tinha que custar R$10 o litro. O cara me falou isso. Eu fiquei pensando... Pra ninguém usar a bicicleta. Ah, meu, eu não sei se tu tá tão louco assim, não. Respondi pro cara pra não ser mal interpretado. Acontece muito isso. Mas depois eu fiquei pensando, pô, velho, é verdade, cara. Tu vai forçar o cara a deixar o carro em casa, entendeu? Andar de transporte alternativo. Vai, digamos assim... muita gente vai pagar R$10 o litro, né? Quem tem dinheiro vai pagar R$10 o litro da gasolina. Mas vai diminuir, o trânsito, né? O problema é que aí tu vai elitizar o mundo. Não tem cabimento, mas as pessoas vão sofrer muito mais enfiadas dentro de um ônibus sem ar-condicionado, de pé, né? Uma lata de sardinha pagando uma passagem cara, exatamente. É muito louco isso. Mas tem alguns protestos organizados. O pessoal de Joinville e de Floripa estão fazendo um protesto pela internet, pegando e-mails da rapaziada e depois divulgando qual é o posto mais caro da cidade, incentivando as pessoas a irem nesse posto, abastecerem 50 centavos e pedir nota fiscal. Mas tu sabe demais. Que... Mas nesse ramo dos combustíveis também tem uma coisa bem preocupante, bem grave, que é o cartel, né? Se tu fizer uma pesquisa de preços nos postos da cidade, tu não vai encontrar uma mínima variação de preço. É porque é tudo combinado, tudo velho. Vamos vender tudo ali a 3 pila e deu, todo mundo ganha. Não vai ter um posto que vai vender a 2,60. Porque se esse cara vender a 2,60, aí vai lá... Né? Vai ter problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Né? É, pois é. De repente, sei lá. A gente não tem prova. Vamos disso, continuar falando disso. Não, vamos continuar. Não, meu, não. Vamos dar nome aos bois. Vamos, pessoal. E os maçons? Não vamos. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente especializada pra fazer isso. Na empresa, inclusive. Vou dar um grande abraço pro nosso querido amigo e inspiração, Giovanni Grisotti. É verdade. Número de mortos por tempestades no sul dos Estados Unidos já chega a 200. O Pianjas falava agora há pouco que os Estados Unidos vão sumir do mapa. A região do estado do Alabama, que foi a mais atingida, o estado do Alabama mais atingido pelos fenômenos, com registro de 128 mortos até agora. Então chegaram a declarar estado de enorme desastre e pediram ajuda. Além do Alabama, declararam estado de emergência o Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Tennessee e Oklahoma. Mais de 300 tornados já foram registrados desde sexta-feira passada. A onda de tornados está sendo considerada o pior desastre natural a atingir os Estados Unidos desde a passagem do Katrina em 2005. Caraca, é da mesma região ali. É tudo ali na mesma. É o berço do blues, né? Norte-americano é ali, né? E a porta de entrada de furacões. Mississippi River. Quer dizer que o Kentucky tá mal. Tá mal lá no Kentucky. Mississippi, Missouri. O Kentucky aí, magnata. Kentucky é um novo produto da firma. Kentucky. Estamos trabalhando. É o Kentucky Fried Chicken. Nova marca. Kentucky Fried Chicken. Como é que tu já sabe? Já comeu? É o KFC. Já provou? Mas é claro. Cara, claro, e a filha do Vinícius de Moraes? Morreu, né? Nós fomos surpreendidos com a morte da filha do Roberto Carlos agora há pouco. E a filha do Vinícius de Moraes. Ontem a Neuzinha Brizola, exatamente. E agora a filha do Vinícius de Moraes, a Luciana de Moraes, foi encontrada morta no Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, a Luciana, de 55 anos, teria cortado os pulsos e defenestrado a si própria do terceiro andar do prédio onde mora. Ou seja, pulou pela janela. Que coisa. Que é isso, hein, mano? É. Tranquilo. Tranquilo é isso aqui. A partir da meia-noite de hoje, táxi fica mais caro em Porto Alegre. O aumento é de 7,73% devido à elevação dos preços dos combustíveis, coisa que o Pianja já abordou aqui agora há pouco. Pô, mas se o combustível dos táxis, a maioria é gás, por que sobe o preço do táxi, né? Se não subiu o preço do gás, está sendo ali reajustado em quanto ali por cento? Dois centavos no metro cúbico. Que isso, velho? Um abraço a você que é motorista de táxi aí, não tem culpa, né? O motorista de táxi não tem culpa. Não tem culpa, é verdade. São os batalhadores, são os sobreviventes. Estão na rua diariamente brigando ali pela sobrevivência, como todos nós, né? Exatamente, amigo. Mas numa batalha muito mais ingrata que a batalha do trânsito, né? A batalha dos aflitos, né? Onde se expõe a disputa mundial de seres humanos. É verdade, Marcelo, é uma batalha, amigo. É verdade, Marcelo. E muita gente morre nessa batalha. É verdade, muitos mortos. Principalmente quem anda de bicicleta. É verdade. Um jovem de 26 anos no estado do Kentucky. Lá no Kentucky também. Protestou sem camisa no meio de uma estrada movimentada porque o seu pai se recusou a fazer amor com a sua mãe. É verdade. Foi detido por má conduta. É verdade. Bem feito. Eu já fui detido por má conduta também, Magnão. Má conduta. Policial tava conduzindo errado, né? Má conduta, tava. Eu já fui detido com má conduta. É verdade. Má conduta. Duda é péssima companhia, meu. De mal conduta. Ah, eu não sou, não. Policial é detido após andar de cueca com o zíper da calça aberto. É verdade. Tava lá com o parangolé pra fora. É verdade. Funcionário da loja alega que o policial queria mostrar o pênis. É verdade, não. É verdade. Quem aqui nunca mostrou o pênis, é verdade. Eu posso mostrar agora. Não, Marcelo. Tu tá com frio, Marcelo? É verdade. Tá com frio? Não tô com frio, não. Tá com os pés pelados? É verdade, é pequenininho, hein, Marcelo? É bem pequenininho, Marcelo. É verdade, fiz amor com a sua mãe. É verdade, família. Sua mãe não falou isso, Marcelo. Mamãe contou que você é muito ruim. Sua mãe não falou isso, não. Mamãe contou que você é ruim demais, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. Agora fiquei mal na televisão aqui, rapaz. Guarda esse trocinho aí. Tá encolhidinho mesmo, né? É verdade. Tartaruga de duas cabeças dará palpite para a Mundial do Rock no gelo. Mas se ela se dividir, Marcelo, se uma cabeça escolher um Olha que legal, olha a imagem bonita ali da Madalena, pessoal. Madalena, Madalena. Vai. O Mundial de Rock vai acontecer na Eslováquia. Ah, é lá verdade, na Eslováquia tem é perto tartaruga. Da Chechênia, não é? É, bem pertinho. Não, bem perto da Chechênia vai endurecer a cabeça da tartaruga. Vai ficar duas cabeças. É verdade. Apontando pra Chechênia. Olha a Chechênia, olha a Chechênia. É verdade. Olha, vai, Pikachu. Obrigado aí, Marcos e, aliás, perdão, Marcelo e cara, Marcos, hoje não me sai da cabeça, é Marcelo verdade. E Marcelino. É. Vamos ver, Mr. P. Olha, tem uma solicitação da Giane. A Giane. E procede. Boa sim. tarde, Meoni. É, meu nome é Jennifer Gilmore. Como é? Bonito, né? Jennifer. Deve ser Gilmore a pronúncia, Jennifer. Não? Jennifer. O nome dela é Jennifer. Pobre, Jennifer. Com certeza. Que isso, Jennifer, cara? Gilmore. Pobre, mas muito pobre. Jennifer. Tenho 22 anos e tô com um grave problema. Trabalho no setor financeiro. De informática, prestando suporte e comigo alguns colegas. Todos nos damos muito bem, nos ajudamos quando há algum problema. Entretanto, há 2 dias entrou outro colega no setor e ele já está enlouquecendo todo mundo. Mas por que, Xan? Aquele tipo de pessoa que tem um comentário para qualquer coisa que qualquer pessoa diga. O chamado mala, é isso? Não fica quieto um instante. Barba. E quando todos nós resolvemos não falar nada para que haja um pouco de paz, sossego, lá vem ele. Aí puxa um assunto qualquer, já começa de novo. Pretinhos, precisamos da ajuda urgente de vocês. Como nos livramos dele? O que fazer pra ele perceber que não está agradando? Curto muito vocês, mandem um... Vai, é difícil, cara. É chato pra caramba, hein? Claro que não adianta fechar a porta, né? O cara é chato, passa por baixo. Essa é boa. Tem aquela do chato que nunca procura ajuda, ele sempre procura o cara. É, né? Jennifer. Vem aqui. Jennifer. Jennifer. É difícil, Jennifer. Porque aí tu vai ser mal educado com a pessoa. Não pode, cara. Não é pode. Jennifer o nome dela. Jennifer. A pronúncia é Jennifer, deve ser Jennifer. Jennifer. A pronúncia correta deve ser Jennifer. Jennifer. Tem que descobrir o nome da mãe dessa criança. A escrita é Jennifer, mas deve ser Jennifer a pronúncia. Jennifer. Pois olha, anti-malas é complicado, né, cara? É. Não tem. Como é que a gente faz aqui com a Denise, Maurício? Detalhe aqui, não sei qual é o que a gente usa. Mas Marcos, cara. Vamos ver aí, meu compadre. Mas, perdão, desculpa. Vocês não ficam impressionados de poder dar qualquer nome pro filho de vocês? Jennifer, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu não posso falar nada. Free country, man. Tem gente que pede filho nome de nylon. Cara, cada um dá um nome pro seu filho nylon. Que quer, cara, que acha que deve. Mas isso. Nylon é legal. E nós não podemos dar, nylon julgar nylon. Isso, não devia cara. Ter uma lei que nylon é legal, isso, cara. Legal, nylon, Marcos, gostei, cara. Nylon, nylon é legal. Eu vou botar o nome da minha filha de Ladies and Gentlemen. ladies and gentlemen. And com vocês, Ladies and Gentlemen. É? Ou sei muito lá, bom. Ou só. A Madenilza, né? Só vogais. A Madenilza, tá ligado? A Madenilza, né? A Madenilza. O cara era estivador e via no porto todos os dias chegar caixa dos Estados Unidos. Made in USA. Madenilza. Ficou Madenilza. Madenilza. Madenilza é legal. O Walt Disney. Baita nome. Walt Disney. Oh, Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney, vem cá. Mas tem nomes que eu fico pensando no momento da escolha, cara. Walt Disney vem de Walt Disney. O nenenzinho, né? O nenenzinho, assim, bonitinho, pensando. Né, cara? E aí pergunta, a mãe verdade. Discutindo com o pai. Primeiro filho, como é que né? Que botamos o nome no guri? Disse, bota, acho que é Douglas Mark. Como é o nome? Douglas Mark. Douglas Mar. É um baita Douglas nome. Eu, sinceramente. Por que tu não bota Douglas? É. Sinceramente, eu não gosto muito de falar desse assunto, né? Tem até um amigo comecei que é a me deprimir, porque tu ser o primeiro filho e olhar pra tua carinha. E te botar o nome de. Como é que vamos botar o nome da criança? E isso que é o nome de um tio meu que eu amo muito. Sim, sim, essa semana. Né? Tá o nome é bonito, cara. Mas, o nome é bonito. Mas enfim, vem mas aí é homenagem. Iglen, né? Quem criou não sei de onde minha avó tirou. Quem criou e a avó não se lembra mais, tá com 90 claro. E tantos, já não lembra mais de onde é que saiu. Foi a junção de uma Ignes, né? Com. Ignes. Com engenho. Engenho. O Gaguinho tava na praia com a galera dele quando avistou um submarino. O Gaguinho com a galera. Imagina o galera, o Gaguinho saudando a galera. Entendeu? Aí de repente ele avista um submarino no mar e imediatamente exclama: sumiu. Vamos ver, meu compadre! O nego velho era chefe do departamento pessoal. Aí é demais. É outro lugar que o nego velho adora também, né? E aí chamou o jovem solteiro ali, que ele tava ali pra ser contratado e disse: Me desculpa, guri, não vai dar pra ti. Nossa empresa só trabalha com homem casado. Mas e por quê? Por acaso eles são mais inteligentes, mais competentes que nós, os solteiros? Não, nada disso, querido. Sou mais acostumado a obedecer mesmo. Ô, Porazinho, tem uma. Mas deixa eu dar um toquezinho antes de ti aqui. Não, deixa eu dar um toquezinho antes do Porazinho aqui. Pra rapaziada que tá, enfim, pensando em renovar o seguro, fazer seguro. Boa. Ontem eu falei aqui o caso do parceiro que tava precisando fazer o seguro do carro e cotou com a HDI e economizou grana. Então hoje eu recebi o e-mail do ouvinte dizendo que com ele foi a mesma coisa. O Jurandir Gonçalves. Oh, para com o Jurandir, tá ligado? O Jurandir diz aqui no e-mail que comprou bom, eu não vou dizer o carro, mas é um bom carro. Tem que dizer o carro pela cotação, né? Um Fiesta Zero. E na HDI ele pagou R$1.195. Sabe qual era o menor preço que ele tinha encontrado depois de várias cotações com outras seguradoras? 10 pau! R$1.385. Oh. Quase R$200 de diferença. Oh. Ou seja, economizou aí. 35, 95, 16% aproximadamente ele economizou. Que a franquia dele, se alguém assaltar, roubar o carro, bater o carro, tem a franquia. Isso aí, duzentinho na mão aí. Então já sabe o que fazer, vai fazer ou renovar o seguro do seu carrinho novo, não vacila, peça para o seu corretor cotar com HDI Auto, um auto seguro que só não é superior no preço. HDI Boa. Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor. Abraço, Leite, vai daí, Porazinho. Muito bem, Alexandre, uma bela dica, hein? Toca-me, boy. Eu quero mandar um abraço quero mandar um abraço pro Giovanni, lá do Colégio Marista Assunção. Giovanni! E pro pai da Júlia, lá do Colégio Marista, que é o Rafael. A Júlia e o Rafael sempre ouvem o programa e agora vai uma piada velha. Piada velha do Perfumes Mobral, elas ficam loucas pra sentir o seu cheiro. Opa, foi ou entrou numa loja de calçados e pediu o vendedor não entendeu nada e disse o quê? Estranhando o sujeito, o vendedor entrou na loja e chamou o crioulo 3x2, que era o gerente. Pois não, diz o crioulo 3x2. Gerente sorriu, levou o freguês pra dentro da sua sala, rapidamente baixou as calças e sorriu de novo. E o fã gritou: eu disse que eu queria um Lênin, não um Vincente! Como é que é? Um tênis, não um quichute. É que o negão mostrou. Mostrou a ferramenta. Tem que explicar a piada. Queria aproveitar dos tênis. Brincadeira. Boa. E queria agradecer aos que a gente ganhou do pessoal da Coca-Cola Shoes lá, cara. Uma vez, nos presentearam com a linha de tênis da Coca-Cola. Muito obrigado aí, pessoal. Fez a alegria da galera, sapatos femininos. Obrigado, tá no Twitter do Peter, não tá? O quê? Foto? Tá a foto das caixas. Tá aí, passando mal. Porque entendeu agora. Entendeu, cara? Que beleza de piada, né, Cajé? Tá rápido, Cajé, aí. Deixa eu contar aqui, é que o Marcos Pianges fez hoje um... Hoje o Marcos Pianges não tá tão bem assim. Fez um agrado. Um murinho pra não cruzar o olhar dele com o meu e com caixas de tênis da Coca-Cola. Ele fez esse murinho aqui pra gente não se enxergar o olhar. O famoso José Mourinho, né? José Mourinho. Real Fetter lá, né? Hã? Tá no Real Fetter, lá no twitter.com/RealFetter. Isso. A fotinho é do murinho com as caixas de tênis. Vamos fazer os classificados aqui, queridinhos. Calma. Classificados do Pretinho. Que foi, Pi? Não, eu disse que tem o José Mourinho, o Mourinho aqui de vocês, tem o Real Madrid e o Real Fetter. Ah, boa! E eu fiz aqui uma Guardiola. Que beleza! Apartamento de 115 metros quadrados no centro de Blumenau, perto do Hospital Santa Isabel e também Escola Barão. O motivo que o cara tá vendendo, ele quer morar perto das saídas da cidade, pois trabalha em Timbó. Timbó com ovo. O apartamento... Vocês lembram do Timbó com ovo? É, é o champanhe. Já foi, era o apoio. Claro. Apoio. Teve um tempo champanhe conosco, parece que vai durante voltar. Muito tempo. O apartamento é no 10º andar, tem uma ótima vista, Nereu Ramos, Alameda e também Garcia. Semi-mobiliado com móveis sob medida, possui uma suíte com escritório e mais um quarto. Totalmente reformado, acabamento padrão médio-alto com detalhes em gesso e piso laminado. Pílula. Pílula laminado. Fotos e detalhes no e-mail apartamento BNU Centro, Blumenau, né? BNU Centro, arroba hotmail.com. Obrigado. Boa sorte aí pra vender esse AP. Olá, PB. Sou um PlayStation 2, versão 1.82. Tadinho dele. E aí o Neila diria: talvez o melhor da sua geração. Não gosto de videogame, acho uma perda de tempo e tira o tempo da cultura brasileira. Oh, não é, José Bilker? Boa, Neila. Eu concordo plenamente. Não leva nada. Bebeu hoje, José Bilker? Eu, conforme havia dito, estou em busca de apoio e patrocínio. É, tem que almoçar com os gerentes. Tomei uma dose. Tomei uma dose de whisky. Com quem? Com quem? Red Label. Red Label. Comigo mesmo. Tá, mas é, qual é o banco? Tu vai patrocinar. Eu estou tu me tá negociando, patrocínio. Estou com ideias. Contigo para mesmo. As ideias fluírem na melhor ideias. Da dose. É verdade. Boa. Uma cerveja antes do almoço é bem melhor para ficar pensando melhor. É muito bom. Para ficar pensando melhor. Muito bom. Bom, o dono do PlayStation aí, ele quer que eu tenha novas experiências com outras pessoas e que me cuidem bem como ele cuida. Ah. É que quem tá falando conosco é o PlayStation. É o PlayStation, sim. Pois sim, bem, veio com 2 controles, memory card, tudo original da Sony e mais de 10 jogos, como FIFA 11, Bully, Need for Speed Underground e mais vários jogos, Wolverine, X-Men. Perda de tempo! Que isso, cara? Simpsons, Hit and Run, God of War 1 e 2 e outros. E ainda tem nota fiscal e manual de instruções. Opa. Que loucura. Contato para comprar esse Play 2 é play2pb@gmail.com. Que coisa. Play2pb de pretinho básico @gmail.com. Vocês viram a notícia hoje que quem joga o PS3 online pode ter tido seus dados hackeados? Pode não, teve. Teve seus dados hackeados. Mais Estados Unidos e Europa, né? Online, quem joga online. Hackearam o sistema da Sony. Exatamente. E tem muita gente que joga usando cartão de crédito, né? Isso. De alguma forma. Pra comprar as coisas, né? É, tem que apostar e tal. E aí esses dados todos foram hackeados. Que beleza. Aí tem nome, tem senha, tem um monte de endereço, nome da mãe. As marcas japonesas também, né? A Sony tá feliz da vida. E o pessoal tá de cara porque a Sony sabe disso há 15 dias e só agora divulgou, entendeu? É o tempo suficiente pro hacker fazer a festa. Sim, então confiram seus extratos. É verdade. Extrato especialmente de cartão de crédito. Cartão de crédito internacional. 28 minutos para as duas. Ô, galera, vamos faturar. Tudo bem, Almirzinho? Ok. Como é que tá, Almirzinho? Tô viajando, tô perturbado hoje. Tá com a cabeça lá no penharol e tudo mais. Mas tudo bem, é isso aí, é da vida. Vamos lá administrando os pepinos. A tua cabeça chega lá no Uruguai, cara. Chega, né? Tu chega, é pertinho, mas... A tua cabeça chega lá, chega tranquilamente. Tu tá bem, Almir? Show de bola! Coisa boa. Tô muito bem. Gente... Acordou cedo, não tá bem disposto, mais, tomou chimarrãozinho. Que eu não aguento mais. O quê, mano? É a gasolina subindo. Ah, é verdade. Ninguém, né, Almir? Boa, Almir. Ninguém, Almir. Eu mais gosto da encarada do Almir. E até quando? Não, ele me olha no fundo do olho. E até quando nós vamos ficar quietos? Até quando, eu te pergunto, Almir? Pra sempre, gente. Pra sempre? Melhor ficar quieto. Melhor coisa melhor que calar, fazer. Né? Melhor ficar quieto. O Almir que tá lançando um carro à base da economia, da energia, mas qual limpa energia e segura do planeta Terra. A solar. Energia solar. A energia nuclear. Ah! É um motor à base de urânio e césio, que é energia nuclear, gente. Tranquilo. Enriquecido. Mesmo. Tranquilo. Tranquilo. É energia mais pura, pode rodar à vontade, não precisa abastecer. Não tem perigo de vazar a energia não do motor? Não tem perigo de vazar. De jeito, só em caso de acidente, a Almirket recomenda fugir do local, se afastar imediatamente do local do trânsito e não voltar ao local por mais 20 anos. Tranquilo. Tranquilo. O e-mail é o estagiário. Tá gordinho, já notaram? Arroba. Hotmail.com. O estagiário sem bochecha. Isso é bullying, Almir. O estagiário parece uma pera. Parece uma pera. Ele é aqueles gordinhos que só crescem embaixo da bunda, pô. Bunda gorda, quer correr a maratona ainda, falou? Vou correr a maratona. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, para todo o sul do Brasil, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. 20 minutos para as duas. E aí, doutor Alceu, tudo bem? Vamos fazer o bola então, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Pedro, São Paulo passou ontem, é o próximo adversário do Avaí na Copa do Brasil, doutor Pedro. É verdade. Agora pretinho. É São Paulo e Avaí. O Edson Gaúcho é o novo técnico do Criciúma. Vai Edson Gaúcho. O Tigre. Tá com uma cara boa, Edson Gaúcho, no Clicker. Esses gaúchos, né? Esses gaúchos, né? Até lá no Criciúma, até agora o Edson Gaúcho, né? Gaúcho tá por toda parte, né, querido? Nunca vi como tem gaúcho nesse mundo. E o outro, e o outro. Do caralho. Os gaúchos são é o diálogo, caralho. Os gaúchos são sangue bom, mano. Mr. P da nova isso força. Isso aí. Dá força pro cenário aí, porra. Aí o outro. Bandeirinha aí, e o outro, porra. E o outro. Mr. P, mano. Rádio Atlanta deu altas forças aí pra nós. Tua mãe deve ser gaúcha. Só fala menos gaúcho, tudo. E hoje tem o Inter lá com o Penharol, doutor Pepe. É verdade, doutor Alceu. Até 7:30 PM. É verdade, doutor Alceu. É verdade. Aliás, o Cruzeiro ganhou na Colômbia. Continua 100%. Ganhou de 2-1 do Once Caldas na Colômbia. Né? Isso. O Santos também ganhou o jogo dele, 1-0, né? Mas nem sempre, Cagê. São Paulo. Ganhando de 2-1 na casa do adversário tá garantido, cara. É verdade, Marcos. Boa, tô contigo, Marcos. É verdade. Duas coisas, eu insisto. Entrega a taça pro Cruzeiro de uma vez que deu. Eu também prefiro. Agora, hoje de manhã no Bom Dia Rio Grande, deu os gols de Inter e Penharol. Em Penharol, doutor Alceu, em 89, e o segundo gol do Inter foi do Diego Aguirre, que hoje é o treinador do Penharol. Porto Alegre vai ter Fórmula Indy, doutor Peter. É verdade, só tô dizendo isso hoje, é verdade. Em 2012, aonde? A etapa Fórmula Indy vai ter Porto Alegre. No Parcão? Onde que vai ser isso? Ou fazer um circuito. Na Cavalhada. Ali na Beira Rio. Na Avenida Beira Rio. Legal. Ou no entorno do Shopping Guatemi. Demais, hein? É, Beira Rio é mais legal, né? Pô, beira do Rio. É verdade. O carro cai no rio, pelo menos. Uma coisa meio Mônaco, assim. Né? Era aí do doutor Pepper. Ah, ok, doutor Alceu. Muito obrigado pela sua participação aqui. Deixa parabéns. Um toquezinho aqui, ó. Pra fala galera aí, Amaral. Que quer curtir o Atlântida Festival. Boa, Amaral. Tá afim de curtir de barbada com teus amigos? Então te liga, porque a Coca-Cola vai te dar agora 5 pares de ingresso. Agora sim, meu. Os 5 primeiros que ligarem pro número 8401-0943 vão ganhar um ingresso. Vou falar de novo. 8401-0943. Vai ser no dia 30 de abril, sábado agora, no Centro de Eventos da Fierix. Só a Coca-Cola pra te dar essa chance de abrir a felicidade no Atlântida Festival com os teus amigos. Ainda dá tempo. O número é 8401-0943. São mais de 8401-0943. Os 5 primeiros estão ganhando mais de 12 horas de música e diversas surpresas que a Coca-Cola tá preparando pra galera no dia do Atlântida Festival. Vai ser demais. Coca-Cola abra a felicidade no Atlântida Festival. E falando em Coca-Cola, porra, o torcedor vai ter um torcedor da dupla Grenal que vai poder entregar a taça de campeão gaúcho, cara. É só acessar o site da Coca-Cola e se inscrever ali, que é uma baita promoção. Demais. Imagina tu ter a oportunidade de entregar a taça, tá junto ali. Domingo agora. Pode ser domingo agora. É, vai demorar ainda. Agora, como pode ser depois, mas enfim, é uma baita promoção. Não é domingo agora. Esse cara sorteado vai ser, provavelmente vai ver os 3 Grenais, se tiver 3 Grenais, de graça. Claro, ele vai estar ali na expectativa. Vai estar ali, um torcedor do Grêmio e um do Inter. Boa promoção. Sempre ali. Demais. Vou no terceiro Grenal. O Batata tava numa sala de aula, ou numa aula, quando o professor pergunta: Batata, quanto é 2 mais 2? Relativo, professor. Por quê, Batata? Relativo. Porque se os números estiverem na horizontal, pode ser 22. Mas se estiver na vertical, é 4. Ah, hein, Batata? Ah, te julgas muito inteligente, Batata. Pensas que és um superdotado? Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Bang! É relativo. Como relativo, Batata? É relativo, professor, porque se for para os homens são 10 mandamentos, mas para as mulheres são 9. Porque as mulheres não podem desejar a mulher do próximo. A menos que sejam lésbicas. Lésbicas. Lésbicas. Que beleza. Ah, és um grandissíssimo fia da puba, tá? Diz o professor. É relativo, professor. Porque se na realidade sou filho da minha mãe, não sou. Mas em sendo filho da sua... É bom esse Batata aí. Muito bom. Vai daí, quem é que não foi aqui na rodada anterior? Todo mundo foi, né? Então vai de novo, Pi. Uma família ali jantando num restaurante, tranquilo. Aí termina o jantar, o pai chama o garçom. Oh, faz um favor pra mim, dá uma embrulhada na carne que sobrou aí que a gente vai levar pro nosso cachorrinho lá em casa. Ah, o velho truque. Ah, nisso os dois filhinhos olham pro outro. Olha aí, o pai comprou um cachorro. O pai era o Mr. P, né? Clássica, essa é clássica. É uma baseada numa história real. Eu não quis dizer que fui eu que fiz muito isso, na paçoquinha ali. No nosso churrasquinho de terça-feira, lá, churrasquinho dos amigos do futebol, tem uma sacola, né, que depois... Não, vai pro Brutus. É, vai pro cachorro, pro né, o nosso Brutus lá diz, não, esse aqui vai pro cachorro. Daí esses dias eu tirei um nervo, né, tirei da boca e botei o nervo no saco. E o cara, não, pera aí, meu. Tá, vou dar nervo. Eu vou levar nervo, mas não é pro cachorro. Ele, é pro cachorro. É pro cachorro, mas pô, meu cachorro não come nervo mastigado já. Carreteirinho pro cachorro. E aí, quem tá? O cara vai até o oftalmologista e se consulta lá. Ô, doutor, eu ando vendo algumas manchas diante dos meus olhos. Aham, experimente esses óculos aqui, por favor. Agora sim! Tô vendo as manchas muito melhor! Boa, voa a esponjinha ali. Vai aí, Marcola! O cara foi fazer um cruzeiro, meu. E o também cruzeiro, Marcola, cruzeiro também bateu numa pedra e aí caiu no mar, todo mundo se afogando. Tá na moda, cruzeiro, né? Fica a dica. Vai o cara nadando até uma ilha deserta e atrás dele conseguem se salvar só 6 mulheres. Porra, só 6. Aquela loucura, né? 6 mulheres e ele ali, o único homem, começa a discussão. Todas querem dar pro cara depois de um tempo, né? Problemão. Dá atenção, né? Problemão. Aí ele divide as mulheres, ó. Segunda vai ser com essa, terça com aquela. Quarta-feira aquela morena. Quinta-feira a ruiva. Sexta-feira a negrinha. Que vida, sábado, hein, cara? A loira. E domingo eu descanso. Ah, claro, domingo, que até Deus descansou, domingo, né, cara? Domingo é meu dia. Ao de sétimo dia. Vou ver de futebol. Né? Era isso. Ah, né? Futebol. Fazer um churrasco. Vai dar uma frouxura. E era uma ilha com TV já, né? É, tem net. A net pega em todo lugar. Claro. Tá na ilha. Aí tá lá ele tranquilo. Tá, mas depois de um tempo começa a cansar, né, cara? Todo dia. Vocês sabem bem. Todo dia fazer filé sexo. É bom, mas todo dia cansa. Com mulheres diferentes, todo dia cansa. Ah, vocês sabem bem, todos os dias. Vocês sabem, aqui na Ando Pretinho. Então, o que aconteceu? O cara começou a cansar toda segunda uma loira escultural. O pior é que ninguém diz não, cara, não é verdade isso, não é verdade. Porra. Toda terça uma ruiva escultural, toda quarta aquela albina escultural. E aí ele não aguentava mais aquilo. Dali a pouco viu um outro cruzeiro lá em alto mar caindo em pedaços e se salvando um cara e vindo em direção, nadando em direção à ilha. Ele pensou, agora vamos dividir o pão. 3-3. Que lindo. Já vou ter mais 3 dias de descanso, entendeu? 2 a menos pra encher o saco. 3 a menos pra encher o saco. 3 a menos pra encher o saco. O cara nadando e o cara na ilha feliz. E o outro chegando e ele... feliz, coisa boa. E o cara chegando e chega... meio esbaforido. Chega o náufrago novo na ilha. Grita... tchê! Mas que água mais gelada! Assim o meu pezinho não aguenta, barbaridade! Ferrou-se o domingo! Lá se foi meu domingo! Veja bem, ele nem trabalha com a possibilidade de não. Não. Acabou de vir. Vai dar uma variada. Esse é galo, não tem como escapar, não, de um belo gaúcho. Vamos ver aí, meu compadre. Falar em belo gaúcho. A véia entra no quartel e vai direto pro escritório dos oficiais. Capitão, eu vim visitar o meu netinho Sérgio Ricardo. Sérgio. Ele serve aqui no seu regimento, não é? Serve sim, mas pediu licença pra ir no teu enterro hoje. Ah, não! Parou! Aí o professor chamou a aluna. Já a piada? A piada. Piada velha do coroa! Apoio! Sapatos de couro Mabu! Com Mabu você tá bem calçado! Opa! Essa piada vai para Fernanda Agnes, que tem pinta de gaúcha, ai, cara de gaúcha, é gaúcha e está na capa da revista Sexy desse mês. Conhece ela, Porã? Conheço. Atenção, pessoal. Sem mais perguntas. Hipertensão, né? Conheci ela no Hipertensão. Hipertensão na Globo. Pode crer. Né? O professor chamou a aluna mais gostosa da classe e perguntou: Rosana! Me diga, Rosana, qual é o elemento que tem a fórmula química H2SO4? A garota colocou o dedinho no cantinho da boca, pensou e disse: ai, professor, tá na ponta da língua. Então cospe logo que é ácido sulfúrico. Mais um. A Lônia vai até a farmácia e pergunta: o senhor tem sal de frutas? Tem, sim, senhora. Então me vê o de abacaxi. Mais um. Duas da madrugada, o bêbado começou a apertar a campainha dos apartamentos. Do primeiro andar, vai perguntar: Você se lembra, madame, seu marido está? Tá sim, ô bêbado safado, o que tá querendo, hein? Vai incomodar tua mãe! Aí vai lá e toca nos apartamentos do segundo andar. Seu marido está em casa? Já atendeu, Maurício. Seu marido está em casa, madame? É claro que sim, meu marido está dormindo, seu chato! E por aí foi. Cachaceiro seguiu enchendo o saco das mulheres do prédio, até que tocou no último andar. Sou um pato, cara. Ah, por favor, o seu marido está em casa, minha senhora? Não, não está. Então a senhora pode descer aqui pra ver se sou eu. Não, agora deu, agora chega, deu. Chega! Agora deu. Chega. Galera tá pedindo novamente que a gente aqui divulgue aqui a ordem dos shows do Atlântida Festival. Divulga! Neste sábado, então, a partir da 1 da tarde, nós já estaremos morando na Fiergs, pois de lá só sairemos ao final do último show, que começa às 10 para 5. Não. Certo? Não, o quê? O último show, desculpa. Maurício Amaral, começa às 10 para 5 de domingo. Sim, vai ser uma glória o último show. Crescente, é isso? Da manhã de domingo. Então, assim, ó, o que nós vamos fazer? Acabou o Pretinho Básico de sábado, às 2 da tarde, nós vamos, cada um de nós, abrir um portão da Fiergs pra galera entrar. Às 2 da tarde, nós vamos receber a galera abrindo os portões. Os shows... Não, lá na hora o pessoal vai nos liberar. Abre da saída, tá, Almir? Pode ficar tranquilo, Guilherme. É bom dizer que o pavilhão abre às 2, o portão da Fiergs abre ao meio-dia. Não, tá, mas nós vamos abrir. Não, mas a galera vai chegando, as pode ir chegando, da esperança. E o pavilhão lá abre às 2 da tarde. Não é pela estrada de Nova Petrópolis, Caxias. Sempre é que eu fui instruído. Tá, olha só, continuando aqui então no foco. Portão abre às 14 horas, os shows abrem, os shows começam às 15h40 com o querido, não é? Neto Fagundes, desculpa, doutor Meira, tá usando aqui o teu... Ah, evidente, pode, né? 15 para as 4. Com o querido Neto Fagundes abrindo o festival Nosso Amuleto. Ah, amuleto! Vou atacar com o meu mano, Paulinho Fagundes, o homem dos 4 troféus açorianos aí, com a sua guitarra. O show vai ser diferente do planeta. Vai ser outro clima, cara. Outra astral. É indoor, outro, né? É indoor, não, é outra história. Não quer uma percussão, meu. Aí depois, às 15h50, o popular 10 para as 4 da tarde, sobe ao palco do Atlântida Festival, galera da Nego Joe, com participação do Seven Locks. Às 10 para 5 da tarde, depois do Nego Joe, vem a Topas. Às 10 para 6, depois da Topas, vem Papas da Língua. Às 19 horas, depois dos Papas da Língua, vem Reação em Cadeia, que convidou a Santo Graal para fazer lá alguns inserts em seu show. O Marcelo D2 vai tocar às 8h20 da noite. Demais. Depois que a galera já jantou ali, tá tranquilo. É na hora da digestão. Na hora da digestão vem o Marcelo D2, 8h20. Nati Roots vem colado no Marcelo D2. Demais. Emenda um no outro, né, Pause? Sobremesa daí, né, Magnata? Acabou D2, começa o Nati Roots às 10 para as 10. Às 11h20 tem Fresno. Ah, eu vou descansar. Às 10 para 1 da manhã tem Charlie Brown Jr. E aí quando todo mundo disse, ah, tá, terminou, Charlie Brown Jr. foi o último. Não. Aí vem a comunidade ninjitsu. Às 2h20 da manhã pra fazer aeróbica dentro da Fiergs. E aí sim, às 13h30 da manhã, entra Chimarruts pra começar a acalmar a galera de novo. E às 4h05 entra a Glória pra ir definitivamente logo após mandar todo mundo embora do grande Atlântida Festival. Demais. Que nós vamos viver em 2011. Mais um grande amiguinho. Só deixa eu dar uma informação. No ingresso tá impresso o horário das 5 da tarde, porque foi impresso o ingresso antes da confirmação do Charlie Brown Jr. Isso aí. Então a gente tem 1h40, que é o tempo do show do Charlie Brown Jr. Antes. Vai começar às 3h40, em vez de começar às 5. Às 3h40 da tarde, o primeiro show pontualmente vai estar no palco, que é o Neto Fagundes. Então não acredite no horário do ingresso. Acredite no que a gente está falando agora. O ingresso mente. O ingresso mente. Outra... Que é mais cedo do que no ano passado. É mais cedo porque tem mais bandas, né, cara? Já. Cada vez tem mais banda. Sim. A gente. Bom, enfim. Vamos ter que dividir em 2 dias daqui a pouco. Não, melhor não. Ano que vem vou almoçar lá. Outra coisa que eu queria dizer, cara, nós estaremos fazendo a grande cobertura pela Rede Atlântida a partir da 1 da tarde com o Pretinho Básico, mandando para todo o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para todo mundo pelo atlântida.com.br, as emoções do Atlântida Festival. A TV Com também estará com esses queridos aqui do Pretinho, da Atlântida, fazendo sua cobertura, sua transmissão, e nós também estaremos então circulando pela transmissão da TV Com, pela transmissão da Atlântida, com a rapaziada do Clique RBS. Vai ter um blog específico pro Atlântida Festival pra galera acompanhar de casa, ou seja, ninguém vai perder nada, nenhum instante do grande festival, a maratona de shows do Atlântida Festival 2011. Boa! Feitoria, queridos! Era isso, então. Vamos ficando por aqui. Vamos ouvir mais um trote do Cabelo no Espaguete. Vem aí o talentoso Duda Garbi, nosso querido bruxo, em mais uma investida. Deixa eu ver quem é que vem hoje aqui. Mais uma investida do Geizo, querendo fazer uma banda de pagode. Olha! O que vai rolar aí? A gente volta logo mais às 6 da tarde. Até aqui viemos com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Dia das Mães com os melhores presentes da Tinha na Colombo. Sua mãe merece. E Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Cavala. Se beber, não dirija. Tu vai a cavalo pro Atlântida Festival? Não, o Neto vai a cavalo. Ah, vai a cavalo. Eu tô indo a cavalo, querido. Não, mas tu falou cavala. Uhum. É. Ele vai de Vai a cavala. É, isso. É que a discussão é se é égua ou é cavalo.